faccio acionada. Landerink, Mike Decol 244, controle 119.8. Acionado, para o McNight, é grave. Bravo Luiz, que autorizado ingresso, pode cabeceira em L, pronto. Salvador, boa tarde, o Gol 9280, uma milha e meia do externo, embaixo travado. Gol 9280, boa tarde, tem nível de decolagem de pressão 1-0. Corrigindo, nível de pouso 1-0, verso 090 graus, 149. Livre pouso 1-0, Gol 9280. Negativo, Bravo Luiz, que a aeronave está prosseguindo para pouso 1-0. Eficiente, está totalmente pronto, Bravo Luiz. Silo Delta, autorizado o táxi até Papá, repete para ingresso. Então, vai que será que vai seguir a aeronave que está taxiando para a Papá e depois a para ingresso? Luiz, que é onde para decolagem? Gol 9280, solo 49, livre à direita, solo 121, decimal 9. Torre Salvador, bom dia. 9265, meio 27, no ponto da redonda. 1-0, pronto. Luiz, que livre decolagem, pista 17, vento 100 graus, 139. Lima, tem cabeceira 10. 5627, autorizado a Lima, tem a 10, 5627. Estamos solo, gol 9220. Gol 9220, solo 121, décimo 9. 219, bom dia. Comenta 7, livre de decolagem, pista 10, vento 100 graus, 139. 7, livre de decolagem, 5527. Está autorizado o ingresso, pode ser 17, linha de pronto. Tráfico Luiz, que decolou 5-1. A rocha está fazendo no campo. Foi Salvador 075, estabilizado, ele até que foi Dornogiano, baixou e travou. Tráfico Luiz, condições de cruzar o campo da presente, mantendo para nós. Condições de manter a proa norte para cruzamento do campo, Bravo Luiz, quem... Já cruzamos do campo, Bravo Luiz, que aguarde para a presente de comunicações. Torre com 075, cruzando externo, baixar e travar. 1075, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 0 no 0. 1010, aguarda ali, pouso com 075. P5627, decolagem 52, controle 1 no 9, decimal 8. 798, boa tarde. No 075, cheque trem, livre com pista 10, vento 100 graus, 139. Informa o tráfego à esquerda do eixo da 10, não vai interferir com seu pouso, mas é no, seu, no meu país. Com 1075, copia a torre? É negativo, 1075. 075, cheque trem, tem livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. Aqui pouso 10, já baixei pra voo, 075. Cabeceira 10, ou no meu país, não interferirá com o seu pouso. Gente, bom, 075. Foi Salvador, papapá, Mike, acordeu, trocando para pouso. Torre, Mike, acordeu. Mike, acordeu, pode parar o estatuão, o ajuste no 00. Bravo Luiz, que na proa da área de treinamento, chama o controle 119-8. estou aqui no Delta Cindy Band, se responder por gentileza, aguarde mais 5 minutos para a decolagem. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa Juliette Golf. Papa Romeu Alfa Juliette Golf. Continua a aproximação, ajuste no 00, vento 100 graus, 13 nós. Cente, 1010, mantendo 1500, perna do vento. Vertical de Itapuã, Mike Eco Delta. Torre, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém espera no Forte Itapuã e aguarde para continuar aproximação para a pistão no 7. Mantém espera na transcurso, Mike Eco Delta. Mike, espera pronto, torre, saneamento 321, boa. Uno 075, solo 55, livre direita, solo 1, 21, 19. Direita, 219, obrigado, boa tarde. O Alfa Juliette Golf pode girar a base? Alfa Juliette Golf, autorizado girar a base, cheque trem, suporte final do 10. Base baixada e travada, chama final no 0, Alfa Juliette Golf. Torre Salvador, chaneamento 321, ponto de espera pronto. Alfa Juliette Golf, girando mais a 1.500 pés, informa o tráfego. O helicóptero mantendo o cio no meu país. Você pode visual com o mesmo, Alfa Juliette Golf. Gente, vai dar visual. Torre Salvador, a chaneamento 321. Chiné 6321, não mata quanto perdeu no zero. Girando de base para a final, o Alfa Juliette Golf. Alfa Juliette Golf, continua a aproximação, mantendo contato visual, vento 100 graus, 139. Ciente, Golf. Alfa Juliette Golf avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 13. O no zero, livre pouso, Alfa Juliette Golf. Torre, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, visual contra a pistão do no zero. Afirmativo, está visual. Mike Eco Delta, autorizado, cruzamento do eixo do no zero, retaguarda do tráfego, reporte na final do 17, Mike Eco Delta. Autorizado, separar a final 17, Mike Eco Delta. Aquele Delta informa o tráfego no setor Whisky, não interfere com a sua decolagem, tem livre decolagem da 17, vento 100 graus, 149. Chané 6321, ali mantém que eu no zero. Ali mantém no zero, 6321. A Juliette Golf, sol 121, 19. Como é que você armazém quando estaria, Guaji? Torre Magnífica Delta Base no 7, trem baixo checado, deslocanado e decolado. Magnífica Delta, livre de pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 149. Ele pousa no 7, Mike Eco Delta. Quilo Delta, evacuador 1800, controle 119.8. 18 graus, Quilo Delta. Chile 6321, livre de decolagem, pistão 10, vento 100 graus, 149. Livre de decolagem, 6321. Até Oscar, direcionar no passeio para táxi. O meu até Oscar, direcionamento aperta para táxi. O meu até Oscar, aperta para ingresso. Não, não sei. Observação autorizada, ingresso, faixa cabeceira no 7, alinhando e pronto. Poncho 6321, decolador 03, controle 119.8, bom voo. 98, 6321. Mike Delta, solo 03, assustando, que tem que ser livre. Salvador, boa tarde, passaria do 2231. Tá full ILS. 3231, continua a aproximação, reporte iniciando baixado e travado, ajuste no 009. 009. Como é que será? Temos um tráfego no externo para pouso 110, aguarde para decolagem da 17. Alto Oscar, Cindy Bento, responde por gentileza. 02231, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 129. 2231, baixou e travou. Confirma o vento? Vento 100 graus, 13, ó. Torre Salvador, ao Papa Romeu, Índia Novembra Alfa, na porta rotatória. Índia Novembra Alfa, continua a aproximação, reparte na rotatória, o vento é 100 graus, 139, ajuste no 00. Reportará sobre a rotatória, o Índia Novembra Alfa. Clique Alex Serra, tenta a esteira, livre decolagem, pistão no 7, vento 100 graus, 139. Série 2231, solo 08, livre à direita, solo 121, décimo 9. Livre à direita, 1219, até. Eu acho que é até o autorizado de ingresso, Patoniano, pronto. Afirmativo, Romeu, tá certo. No Quebec Serra, decolador 08, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8. Oi, Papa Tango, até o Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, prossiga, Veratoi. Está visual para animar. Desde o Oscar Zulu, repete o final do AIMA. Informa o tráfego, prosseguindo para a final do 17. O número 510, prosseguindo para a rotatória, outra sucura, repete visual com o mesmo. Qual a posição do tráfego, senhora? Não está visual, não. Vertical da rotatória, o tráfego, outra sucura, Zulu, mantendo-se no 1510. Ah, ok, sim, está visual, Zulu. Índia Novembra Alfa, mantenha o número 510, informa o tráfego, à sua direita, prosseguindo para a RMA, mantendo-se 1510, corrigindo, mantendo-se 1000 pés, repete visual com o mesmo, Índia Novembra Alfa. Do tráfego, porém não visual com ele. Torre Gol 925, passando externo, boa tarde, seu trem baixado embaixo, checado. Gol 1925, Livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 132. Gente, livre pouso na 10, gol 925. Manta Oscar, aguarde para decolagem, devido ao tráfego final da 10. Torre de Nova Emerópolis, sobre a rotatória. Índia não lembrar o som. Eu posso te... Curta final pista 17, Índia Novemberal. Reporta lá na curta final da 17, Índia Novemberal. Índia Novemberal está visual com o hotel Oscar Azul, à sua direita. Lembro, negativo, não tem visual. Afirmativo, inicialmente mantém a 1.500 pés. Reporte curto final pista 17, Índia Novemberal. Estou mantendo 1.500 pés. Reporta na curta final da 17, mantendo 1.500 pés, Índia Novemberal. Romeu Hotel Oscar, stand-by no transponder, por gentileza. Pula 925, baixar travado. Baixar travado, 925. Gente, 100 com 12, o vento confirmando, autorizado pouso pista 10, gol 925. Livre pouso 10, gol 925. O Hotel Oscar Zulu confirma a altitude. Papa Tango, Hotel Oscar Zulu na escuta. Na escuta, tá na curta final para andar em mar, observando a aeronave na final da nossa, sem interferir. Gente, tem condição de reportar no solo controlado em mar? Vai reportar. Gente, então, até o Oscar Zulu. Oi, Salvador, boa tarde. Eu tô 3155, ponto espera da 10, pronto. Tá 3155, mantém um ponto espera, por gentileza. Romeu Hotel Oscar, tentando estreia turbulência 737-800 da Gol. Completando agora o pouso na pista 10, quando pronto, sem livre decolagem, pista 7. O vento 100 graus, quando 3 nós, Romeu Hotel Oscar Zulu. Corrigindo, Romeu Hotel Oscar. Torre, o Índia Novemberal pode prosseguir na DC? Estimativo, Índia Novemberal ficou na aproximação, aguardando a pista livre. Ok, prossegue na aproximação, aguarda a pista livre, o Índia Novemberal. Tá 3155, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém, não no teatro, né? 1925 no solo 12, direito no 219. 219 direito, 925. Hotel Oscar Zulu no solo controlado em mar. Gente, considera no solo os 3, aos 1-3, até a próxima. Índia November Alpha, autorizado pouso, pista 7, o vento 100 graus, pono 3 nós, Índia November Alpha. Autorizado pouso, 97, o Índia November Alpha. Tan 3155, vento 100 graus, pono 3 nós, autorizado decolagem, pista 0, Tan 3155. Livre decolagem, 10, Tan 3155. Controle em 119, décima 8, bom voo. 119, décima 8, grato, Oscar. 5446, torre. 5446 da Trip Airlines. O altímetro 1010, quanto na aproximação, aguardando pista livre. Airbus 320 da TAM, já iniciando a rolagem. Observa. Meia. Jupe 5446 confirmando, baixar travado. Checado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus com 13 nós. Gente, livre pouso, 910, Salvador, trip 5446. E de November Alfa no solo usando 5, autorizado backtrack, reporte pista livre. Da 3155 ao 15 decola, controle 119, 19.8, 198, bom voo, boa tarde. 198, boa tarde, 3155. Torre Salvador, boa tarde, da 3217 está na final, baixada e travada. Dan 3217, boa tarde, altímetro 1010, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. É o número 2 na aproximação. A TR da Trip o precede. Ok, está ciente, o Dan 3217. Corre ao Guardião 06. Guardião 06, a intenção é grande? Afirmativo, já avisou. Afirmativo, dá presente e mantenha. Corrigindo, mantenha presente de proa, reporte na final da 17. O Guardião 06. Meu ativo, final do 17, intenção é Graé, o 06. Gente. Dan 3217, informa helicóptero da Polícia Militar do Estado, sua esquerda, um esquilo, não interfere na sua aproximação. O tráfego se encontra aproximadamente a 500 pés de altitude. Ok, está ciente do tráfego, Dan 3217. 06, visual, tá? Afirmativo, mantenha a separação visual, o Guardião 06, mantendo paralelo ao tráfego sem interferência. Paralelo ao estão no zero. Afirmativo, paralelo, aguardando autorização para o Graé 06. E eu vim virar para estacionar a frequência livre, até a próxima. Torre-se autorizado, 06, prossegue final, Graé. Afirmativo, Guardião 06, prossegue então para o Graé, reporte no solo controlado, o vento 100 graus com 11 nós e o altímetro no 0 no 0. Afirmativo, direto Graé, visual contando sem interferir. 5446 da Trip Airlines, 1219 agora o seu solo, solo 17. Dan 3217, tráfego avistado, baixar travada. Afirmativo, baixada e travada. Vento 1100 graus com 11 nós, autorizado pouso, pista 10, TAN 3217. Autorizado pouso, pista 10, TAN 3217. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 69, 18, estabilizado no localizador, final 7 milhas. 1998, continua a aproximação, reporte no externo, baixado e travado, o ajuste no 0 no 0. Reportará no externo, baixado e travado, 6998 da Azul. Torre Salvador, Azul, 4198, mantém o acelerador no 0, 4198, mantém a participação no 0. Mantém, 4198. Solo 19, frequência livre. Externo, baixar, travado, 6918 da Azul. 13217, solo 19, livre à direita, solo 12019. 219, boa. Azul, 6918, tem livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 129. Livre pouso, 6918 da Azul. Papa Tango Lima, Kilo Zulu, na proa da rotatória, visual com campo. Lima, Kilo Zulu, continue aproximação, reparte na rotatória, ajuste no 00, vento 1110 graus, 1212, Lima, Kilo Zulu. Portal 1010, Lima, Kilo Zulu. Para táxi de Nesgol. Zulu da presente, final da 17. Vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Direto final no 7, Lima, Kilo Zulu. Azul 4-1-8, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, 4-1-8. Solo 1-2-1-9, solo 2-1. 2-1-9, obrigado. Solo 4-1-1-8, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-0. Ele vai decolagem, dá 1-0, 4-1-1-8. Corre. Tem condições do Lima Kilo Zulu entrar na Terra do Vento para pouso na 1-0? Afirmativo do Lima Kilo Zulu, está autorizado a ingressar na perna do vento da 1-0, repete para girar a base. Está entrando já na Terra do Vento da 1-0, aguardando para girar a base. Pode girar a base à medida quando for possível. Confio para a torre após girar a base, o que foi solicitado? Já está em condições de girar a base, está aguardando sua autorização. A gente tem um tráfego iniciando a rolagem, então autorizando girar a base, agora autorização para pouso. Relativo. Está iniciando azul 4-1-1-8. Constante, 4-1-1-8. Está girando a casa, está observando ali, ó, da família. Gente, lembra que ele falou repetido, não, dá 1-0, está estragado. Já está bastante travado. Alfa Juliette Gol, foi utilizado o táxi, você está para a barra 4 para ingresso. Decolador 24, controle 1-1-9-8. Final da 1-0, baixado travado, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, avistado, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 1-0, Lima Kilo Zulu. Centro Juliette Golf, autorizando a imigração 17, pode cabeçar ele, pronto. Alfa Juliette Golf corrigindo, está autorizado o cruzamento da 17, confirme posição? Alfa Juliette Golf é o site saindo para 3? Gente, mantenha a posição, informe que irá seguir o Boeing 737-800 da Gol, o Alfa Juliette Golf. Assim que o mesmo iniciar o táxi, segue o tráfego como número 2. Lima, Quilo Zulu, no solo Salvador 226, ao livrar, solo 121-9. Torre, gol 9755, passou em DCR ILS. Gol 9755, fecha travado? Fecha travado. 9755, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 graus. Livre pouso, gol 9755. Mais uma vez, muito boa tarde, a patrão da VBEC Mike, comprando a rotatória, visual com campo. VBEC Mike, parte final do 1-7, vento 1-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-0. Chantará final 1-7, na VBEC Mike. Torre Salvador é o gol 9280 contra a Beirada 190. Gol 9280, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem 9-0, gol 9280. Solo 29, livre à direita, solo 121-9. Seja na área. Michael Fox Serra, livre com o meu para táxi. Nove 280, livre decolagem de som no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. Ali decolagem 1-0, voo 9280. 7 Golf, como é que passou aí agora? Sinal da 7, November Knack. Vanderian, que mais tem de pouso? Que são no 7, vento 1,00 graus ou no 2,00? Eu depois na 7, Mike. Torre Salvador, boa tarde, trip 5487. Trip 5480, continua a aproximação ou pode iniciar no baixado travado? Portará, 5487. Ou 9280, Zapador 31, controle 119 do sinal 8. 198, Gol 9280, mano. Bom dia. Luiz, que boa tarde. Repete o final da 17, o vento 100 graus 129, o ajuste no 010. Passou externo, controle em baixado travado, 5487. 5487, livre ponto, pistão 10, vento 100 graus, ano 2, não. 5487. Almirante Mike, solo 33, autorizado. O Mike Track vai livrar na Quebec, o Almirante Mike. Que mais tráfego na zona no 7 ainda está longe, está autorizado até o PAD 4 ao funcionar a frequência livre. Copia mais qualquer? Eu sigo mais qualquer. Vamos para o Fox. Mike Fox é autorizado o táxi, pode para ingressão no site. Vai botar na papá para ir. Copia mais qualquer. Channel 6304, como número 2, no ponto número da pista, no 0 para 1. O primeiro ano se montou, a cidade muito baixa. É o Channel 6304, como número 2, no ponto espera. É 314, mantém para espera, 0-0. Manterá. Terei que mais que você livre. Eu sou o Ed, mas você é? De já chegou o Felima, tem que ser no zero. Grava pro Luiz que ele viu pouso que está 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2 graus. Tio 487, solo 37, livre à direita, solo 121, 219. Solo 219, graças. Juliette Golf, livre, decolagem pista 10, vento 110 graus, 129. Alfa Juliette Golf está autorizado o táxi. Só abrir a pista, vai livrar na Delta e chama o Sol 121 no Sol 9 para prosseguir o táxi. Alô, Rudo, você é bravo. Oxão 63, 14, alinhe e mantém cabeceira no zero, aguardando a aeronave liberar a pista. Aguardando a aeronave liberar a pista, vai alinhar e manter o 63, 14, galera. Bravo que Luiz, que solo 38, utilizando o backtrack, assista a nossa cabeça livre. Foxerra está autorizado, ingresso para a linha de pronto, capiceiro no site. Vai voltar a linha de pronto, Michael. 2 Salvador, gol 6-9-0-0. Dono 399 metros para estar dando zero. Na 6314, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre de decolagem, cena 63, ano 4. Deve que Luiz, que você é livre. Bono 399 em Lima, tem que abster no zero. Obrigado, Lima, manter. Abster no zero, bom. Não, não. Channel 6314, decoda 40, controle 119.8. 119.8, boa tarde, 6314. Salvador, boa tarde, gol no 395, na final, embaixo travada, listando. Gol no 395, continua a transformação, está no tráfego da companhia, iniciando a rolagem, vai aguardar a pista livre, o ajuste no 009. Aguardando a pista livre, 1009, gol no 395. 1399, dividido pela pista 10, vento 100 graus, 129. Mais sucesso, vamos entrar aqui na final do 10, aguarde, mantém. Manta a posição e aguarde para a decolagem, Mike Fox Air. Aguardando, Mike Fox Air. Um cruzou autorizado o cruzamento do 17, adicionar frequência livre. O 395, deixa travado. Confirma, ele responde para o gol no 395. 395, só deixa travado. Afirma, teve. Baixa travado. 395, livre pouso, pistão 10, vento 110 graus, 129. Livre pouso, pistão 10, gol 395. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu Serra, na Vanda Vida. Papa Romeu Serra, no Memeiro Vitor, boa tarde, continua a aproximação, reparte no externo, ajuste no 0 no 0. Agora passando o marcador externo, no 0 no 0, calma que tem intenções de pouso, pistão no 7, quando possível, senhora. Gente, o senhor, Papa Romeu Serra, no Memeiro Vitor. Podemos chamar o controle, o 1399? 399, controle 199, decimal 8. 198, uma boa. Salvador, Sierra na volta vindo, passou o marcador externo baixado e travado. Propõe modificação das regras de voo no presente para efetuar pouso visual com base pela direita, pistão 7. Sierra no mesmo, vamos tráfego na cabeceira 17, ali no centro de decolagem. Confirma intenção de pouso 17. Afirmo. Sente autorização de aeronave, reparte final do 17, o ajuste no 010, vento 110 graus, 129. Sente, reparte para final, pista 17, Sierra na volta vindo.